altímetro 1.05. Está livre aproximação, a curva estabilizada. Taxi Oceania 6250, com 130 a bordo, alternando o registro, 1h50. Seus a bordo apenas? 130 a bordo. Direita Indy Alpha, ponto de torre 18, decimal 95, altímetro 1015, bom voo, Oceania 6140. Boa. Siga. Siga agora, abandona. Negativo, suba ao 045 na minha escuta. Chame para a descida. Uno 260, deixa para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 1.0 no 5. Para 3.000, 1.0 no 5, gol. 1.260. Tango November Yankee Mike. Tango November Yankee Mike, prossiga visual via corredores 1500 pés, tome em parede. Condor 20 estabilizado. Condor 20 está estabilizado, controle de pouso baixado e travado. Condor 20, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 1895. 1895. Lembrei aqui, Mike, com o POB. É um Charlie 150? Negativo, é o Papa 28 Alfa. Colocou lá? Então dá presente autorizado, decolagem com proa norte, vento uma centena com 12 nós, guardião 05, chama fora do solo. Oi, bom dia, chamei 6140, ponto espera pronto. Mantenha o ponto espera, 6140. Ponto espera, 6140. Quando 20 está na aproximação final, trem de pouso baixado e travado. Condor 20, avistado, livre pouso na pista 10, o vento 090 graus com 122. Condor 20, tá livre pouso. 05 fora do solo. Guardião 05, decolado ao 52, aguarde transferência. Aguarde transferência, 05. Guardião 05, decolado, confirmando 5 isso, chama o controle agora em 19-8. Foi 19-8. Siga. Observe o pouso do Embraer 145 da Força Aérea, após ali e mantém. Posso fazer aérea, se mantém, da 140. Bruno 05, escuta, chama pra descer. Tá. Uma centena com 1-2 nós. Sim, guardião. Guardião 05, intenciona dar presente, corredor forte, afastar no máximo até 10 milhas. 05, ciente, informa ingressando no litoral norte. Sombará ingressando no litoral norte, guardião 05. 260, livre S para 2000, uniforme estabilizado no localizador, permanece 1500 no altímetro. Estabilizado 2000, confirma? 2000 com 1015, livre aproximação, acusa estabilizado. 2000, 1015, autoridade LS, Condor 260. 8005, intercepte litoral com rumo 100, tem condições? Intercepta litoral a 1 mil pés? Com rumo 100, condições visuais. 100, condições visuais. Controlado o Condor 20. Condor 20, estacionamento é parte militar? Afirmativo. Pode fazer o backtrack, autorizado o backtrack, agilizando aí o táxi, a liberação do hotel, ok? Complete a aproximação, chame a torre Salvador em 1-8, desse nome. 2-9-5, 1-2-0. Alfa, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés e corredores, informe em parede. Altímetro em Salvador, 1.0. Suba a sua esquerda, esquerda do eixo, tem helicóptero fazendo sobrevoo no litoral sem interferir na decolagem. Norte, quer. Salvador, um bom dia, Lona 260, uma milha para Simbra, estabilizada, embaixo travado. 260, avistado, continue a aproximação e guarde pista livre. Guarda, Lona 260. Como visou com o campo? Ação rotatória, visão com o campo, 9BX Mike. Controle, Guardião 05, corredor forte. Como deu pé? Ciente, Guardião 05, informe. Vai afastar até quantas milhas, Salvador? Afastamento de até 10 milhas. Ciente, informe na décima milha. Formará na décima milha, 05. 98, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Chané 6140. 6140, contato radar na decolagem, submantenha 250, saída PUCA. 250, saída PUCA, 6140. Contador, confirma, estou 6140, após PUCA, voa Jamo ou Aracaju? PUCA, Jamo, Aracaju. Sim, PUCA, Jamo, Aracaju, 6140. Autoriza a torre de PUCA? Tirador é do Jamo, da presente. Pro de Jamo, gráfico, 6140. De novembro, Alfa? Informa o tráfego de um... Provavelmente o... O gráfico que Luiz, que evoluindo sobre a vertical de Veracruz, está recebendo o tráfego do Alfa no meu pé. Fique atento ao tráfego. Ciente Lima Alfa Romeo, desça até altitude de tráfego, frequência livre. Salvador, Capatango, November Yankee Mike, visual com campo. November Yankee Mike, para ingresso no circuito de tráfego, China Sul, Salvador em 1.8, decimal 9.5. Agora na escuridão, 1.18, decimal 9.5. Bravo Kilo Whisky, mantém-se condições visuais, 1.500 pés e corredores, altímetro em Salvador, 1.04. Fique atento ao India November Alpha, à sua direita, também mantendo 1.500 pés. Charlie 150. Bravo Kilo Whisky. 1.260 no solo 59, Olivrar, à direita, solo 219. Direita 219, 1.260. Alô, Salvador, Dona 260, livrando a Fox, Maria. 260, táxi livre Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 8, Dona 260. Controle o 05, já 10 milhas. A gente vai evoluir neste setor? Permaneço no setor e informarei o regresso. A gente mantém o setor, então informe no regresso, Salvador, Guardião 05. Confirma com 05? Informe para o retorno, Salvador, Guardião 05. 33, por gentileza, controle. Chame para o retorno, Salvador, Guardião 05. Você chamaram para o retorno, Guardião 05. Índia November Alpha, fique atento ao Bravo Kilo Whisky, à sua esquerda. November Alpha foi direto ao rotatório. Salvador, 98 mais 3 mil esferas, décima pela 7. Alternando 2545. 4207, Rio de Janeiro. 380 está autorizado. Eu via peso 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alpha Papá, SMAP. Após, conforme rota do plano de voo, decolada 10 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona 5545, controle 119.8. Autorizado 380 para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, rota 10 com a direita da El, Leda Bridge, apertura 10, SMAP e a rota do plano. 545, transponder 098, controle Salvador, do 4207. Então, não chame pronto, azul 4207. Até aí. Mike, no solo 04, backtrack até parte 4, informa em pista livre. November Alpha, forma visual com campo. Visual com campo, engenheiro November Alpha. Controle, engenheiro November Alpha, visual com campo. Pro Gol 732. Gol 738, assina a identificação, desse mantém o nível de voo 050, chegada mais. 050, não mais. Índia November Alpha, para ingresso no circuito de tráfego, chama a Torre Salvador em 118, decimal 9. 118, decimal 9, para o Índia November Alpha. Decimal 95. 118, decimal 95, para o Índia November Alpha. Papai Romeu, Gela Vendera Alfa. Mantenha 060, chegada bom. 197, Indiana Federal. Informa o vento de 1900 graus, 13 horas, altímetro 1014. Gente, Indiana Federal. Controle de Salvador, trava turístico do Travel de Paris. Gente, Bravo que Luiz, que voe rotatório em forma de jogo campo. Voa lá, rotatório, jogo disparado de jogo campo, voa lá de Luiz. Diga. Retorno pelo corredor forte para Salvador, momento 14 minutos. Gente, Guardião 05 no meu pé, visuais ao time em Salvador no 014, vamos ingressando no corredor Interlagos. Formará no corredor Interlagos, Guardião 05. Controle Salvador, Bravo Kiluiski, da pé da rotatória, visual com campo. Gente, Bravo Kiluiski, chame a torre Salvador, 1918, 95 para ingresso no circuito de tráfego. Chame a torre da cabeça 1918, personal 95 para retorno no circuito de tráfego, Bravo Kiluiski. Torre Salvador, batatão do Bravo Kiluiski, da pé da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, desça para mil pés, ok? Desça para mil pés, Índia November Alpha. Manda mil pés, Índia November Alpha. Bravo que não é esse, que mantenha 1.500 pés, reporte interceptor no final da 97. Mantendo 1.500 pés, reporte para a 3 milha da 97. Bravo que não é esse. Controle, Guardião 05. Prossiga. O Guardião 05 intenciona prosseguir pelo litoral, linha do litoral até Lauro de Freitas para sobrevoo naquele local. Confirma para o 05. Aguarde transferência, torre, Guardião 05. Aguardará a transferência. Estamos 6.9 milhas. Salvador, Índia November Alpha, ingressando na final do 17. November Alpha, ciente o vento 080 graus, 15 nós. Pistão no 7, livre pouso. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. 38, desce para 2000 pés. Voltímetro em Salvador, 104, livre LS, ativei. Informe estabilizado. 2000 pés, estabilizado. Para sobrevoo em Lauro de Freitas, em seguida pouso em Salvador. Ciente, na minha escuta permanente, sobrevoo em Lauro de Freitas, informe no Través Norte da Torre de Controle. Tomará no Través Norte da Torre, Guardião 05. Índia November Alpha Torre. Na sua escuta. Ok, tente o máximo possível efetuar um pouso mais curto, de modo a livrar logo aí na Oscar. Caso negativo, então, se não tiver condições, vai pousar e liberar na Quebec, ok? E aguardar para o ingresso. A gente vai tentar curto, então, o Índia November Alpha. Nós. Santo Valeu, comandante Governador, que Luiz ingressou na final da onda 7, diante do Índia November Alpha, reduzindo a velocidade. Ok, bravo que Luiz, continua a aproximação, é para onda 7, a vaga de pista livre. Mas vai continuar salva de uma vista livre, bravo que Luiz. Ok, solo os 12, foi estacionar a frequência livre, grato aí pelo pouso muito curto. Bravo que Luiz, livre pouso, ano 7, o vento 100 graus com 14 nós. Livre pouso no 7, bravo que Luiz. 050, chegada Mari. Pastor 2-0, desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador 1-0-1-4. Salvador, Guardião 05, visual com a curta final da 1-7. Ok, vai prosseguir para o pouso agora, Guardião? Afirmo. Ok, da presente autorizado, aproximação direta para o Graer, vento 110 com 15 nós, chame no solo controlado. 110 com 15 nós, da presente direto para o Graer, salvará no solo controlado, Guardião 05. Bravo que Luiz, que solo os 15, backtrack, táxi até o pátio 4, na minha escuta, até o corte. Sol Salvador, TIP 5367, gente da Índia, autorização para João Pessoa. Que é uma pessoa, eu tenho 190 autorizado, copia ou solicita outro nível? Mantenha o 190, autorizado, trip 367, é uma pessoa, nível 190, via Golf 677, decola da 10 com curva esquerda na subida Cuca, transição Caju, aciona 5557, controle 119.8. Lado, João Pessoa, 90, via Golf 77, primeira curva esquerda, Puca, Caju, 198, controle, transponder 5557, pelo 35367. Puca, transição Caju, ok? Puca, Jama e após Caju. Puca, Jama, transição Caju, graças. Seu 3, chame pronto, 35367. Menino 3000, pastor 20. Mantenha. Vai manter 3000, 20. 310. 20, autorizado, Recife 310, 310, via aerovia Upper Whisky 58, decolada 10, com curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona transponder 5552, controle 119.8, com 220. Estabilizado, gol 1738. 1738, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 118, decimal 9. 18, seja. Salvador, bom dia, o gol 1738. 738, chame passando externo com o trem baixado atrasado. Toma aí. Borg e TAP. Pode 105, se estiver na escuta, sendo vai no transponder, ok? Estando externo, baixado checado, 738. 738, livre pouso 10, 100 graus, 38. Livre pouso, gol 738. 60, Recife. 390 está autorizado, aerovia Peruísque 58, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5542, controle 119.8. Recife 390, Peruísque 58, decolando 0 esquerda Puca, Caju, 5542, controle 198. Subida Puca, transição Caju, ok? Puca, Jamo, após Caju. Correto, Puca, transição Caju, gol 1260. Portão 8, chame pronto, pushback, acionamento, com 260. Vai chamar até cair. 10, informe estabilizado, vou fazer. 10 para 2000, informará estabilizado no localizador, pastor 20. 7 na portão 1, pushback, acionamento. 1, tá livre, 4207 da azul, chame táxi. Recurso, vou deitar, 4207. passando 060 para o 050, tá 3198. 3198, desce para 2000 pés, último em Salvador, no 04. 2000 pés, no 04, tá 3198. No solo 21, no livrar à direita, chama o solo 21, decimal 9. No livrar 219, 738, boa. Solo, bom dia, gol no 738, livrar. TV táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette vai reportar o 732. No localizador, pastor 20. Pastor 20, complete a aproximação LS, chame a torre em 189. Torre 1895, bom dia. 3198, livre final LS, chama estabilizado. Autorizado LS, chamará estabilizado, TAN 3198. Romeu Bravo Alto, desceu para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1014. Bom dia, pastor 20. Pastor 20, bom dia, cheque o trem, livre pouso na pista no zero, vento 080 graus, 14 nós. Trem baixado e travado, livre pouso no zero, pastor 20. Pastor 20, só confirmando, parte autoridades ou militar? Parte militar. Ok, gente. Juliette. Juliette, portão 05, gol no 738. Juliette, 05, 732. Salvador Ground, American 238. America 238, the information is India, stand by for clearance. Roger, stand by for clearance. 319. Salvador Azul 4207, 96 a bordo, 330, Bela Campina, quero táxi. Direita Índia Alfa, ponte espera torre 118.95, altímetro no 014, Thelmo Voi, bom dia, Azul 4207. De Alfa, no ponto de chama a Tony, Comune 14, Azul 4207, obrigado, um bom fim de semana. Vamos. Salvador, muito bom dia, Azul 4207, ponto pedal 10, ponto pedal com mais. 118, decimal 95, minha chileza. Torre, só Salvador, muito boa tarde, Azul 4, muito bom dia, Azul 4207, ponto 090, ponto para declarar. Bom dia. Observe o tráfego na final, que pouso após o mês ali e mantém. Qual é o pouso do tráfego ali e mantém na 10, Azul 4207. Azul 38, approve to Kilo Mike India Alpha, part level 360, via Brazil 20 until Tango Romeo Sierra. After that we will intercept Upper Zulu 7 until Bravo Echo Lima. After Upper Golf 449 until Sierra India November Oscar Lima Sinal. After that according flight plan route. Departure runway 10 after departure left turn. Momo departure. Mike Oscar departure with flock transition. Fox Lima Oscar Charlie Kilo transition flock. Squawk code 5567 and control departure frequency 119.80. Bom dia. 3198, continua aproximação e aguarde pista livre. Estou ingressando o Embraer da Azul para decolagem. 3198. Pastor 20 no solo, os 87 libera a direita, agilizando, agiliza a liberação da pista, mantém a minha escuta. Ingressa em Eco, Alfa e reporte na Delta para o cruzamento. Eco Alfa vai reportar na Delta para cruzamento, Pastor 20. Departure frequency 119.8, I copy. Departure flock transition. The back correct, American 238, descend 11, come ready for push and start. Push and start, Roger, American 238. Agora Juliette, para o Galeão, copiou 340. 3191, Galeão, nível 340, estão autorizados, aerovia Pesulu 10 até ESMAP, Eco Sierra, Mike Alpha, Papá, ESMAP, após direto Lúbito, após Lúbito, direto Barbacena, após conforme. Decolada 10, com curva à direita, após decolagem, na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge. Aciona 5564, controle 119.8. Autorizado Galeno 340, via Bezulu 10, decolador 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Bride, ESMAP, Lúbito e Barbacena. Aciona 5564, 198, outro controle, 3191. Correto, está 3191, não chame pronto, pushback, acionamento. Muito bom dia, Azul 4207, decolou passa 1500 pés. Azul 4207, bom dia, contato radar da decolagem, subiu até o 380, após cruzar 2000 pés, vou direto Leda. Autorizado 380, passa 2000 direto Leda, Azul 4207. O meu Oscar Bravo inicia redução, vamos estabilizar. Está estabilizando o Romeu para voz. Para o patrão. Romeu para Vasco. Gente, inicia a redução, agora de transferência. Vamos prosseguir para a 17. Ok, gente. Chame a torre em 1895. Romeu, Bravo, Vasco. Salvador, bom dia. Papa Romeu, Romeu para Vasco. Eu com 220, formo um Brasília da Força Aérea ingressando no Pátio Militar. E se tiver condições da passagem ao tráfego, aposta ali e prosseguir via pátio militar e reporte na Taxi Hotel para o cruzamento da pista no zero. Então na 7. Romeu Bravo, chama para o cancelamento. Está presente. Já está pronto para o cancelamento? Afirmativo. Ok, modificado o plano aos 30, base pela direita, chega na final da 7 com o trem checado. Senta, África. 998. qual a sua posição? Romeu Lima Alfa, confirmando o POB e o equipamento? Vou mandar para o táxi, 5, 3 e meia. Comando 2-0, autorizado o cruzamento da 1-0, prossiga via Delta, Alfa e reposta na Juliette. Eu vou direto, Juliette. Sinal baixado e travado, 1-7, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, livre pouso 1-7, 110 graus, 14-9. Bravosca. Frequência livre estacionada para voz. Prossegue táxi Juliette, Pátio, Índia e até o ponto de espera da 1-0, lá com a torre 1-8.95, ajuste em 1-0 no quadro. Fala, vou no 260, por estacionamento 8. Autoridade 08, Gentax. Autoridade chamada, 260. Solo, o trip 536745 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Marcelo, duas para o táxi. Trip 5367 com táxi. Confio pronto para o táxi. Táxi em frente, via Índia Alfa, teu ponto de esperada 10, lá 2895, ajuste 1014. Confirme só os dados, por favor. Confirmo aqui, por gentileza. Os dados, POB, alternado e autonomia. 4-5 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Maceió. Copiado, bom voo. Índia Alfa, 1895. Boa tarde, gol 1777, posição 5, cliente da Juliette, autorização para Porto Seguro. 340, Porto, só um minuto, aguarde perfil Adael, 1777. Aguarde Adael, obrigado. Salvador, é o código 20.0. Azul 4082, voo em Mérida presente, forma o tráfego da trip, posição de 9 horas, 14 milhas no rumo oeste, mantendo 210. Quebec Lu mantém a escuta. Trip 5220, controle. A escuta, senhora, está 18 milhas de mapa na sua escuta. Tipo 5220, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda para o A065, limite será o localizador. Reporta no ideal de descida, tipo 5220. Esquerda 065, visado pelo LOC, reportará para aqui. Olha, 4207 da Azul, chame Recife no 3325, alternando no 251. 325, Lisboa, boa, 4207. Cliente Quebec, ele prossegue para o controle. Eita, approve start and push, stand 11, and report to red to text. Ok, I understand that we are cleared for push and start, but stay again the red. Report to red to text, America 238. Roger, report ready for taxi 23. E para subida, próximo ao setor ali de Salina das Margaridas, para evitar alguma, um tráfego em vetoração próximo ao senhor. Para descida, trip 5220. 5220 da trip, reautorizado 3.000 pés, ajustado 1014. 3.014, 5220. Azul 4082, desça para 2.000 pés, ajustado 1014. Desça para 2.014, possibilidade de boa dupla? Voo e Dura Azul 4082 para o sequenciamento. Tem condições de incrementar ou manter a velocidade? Afirmo, vai voar Dura, descendo 2.000. Olha, Oceaner 6200 para a informação Índia. Oceaner 6200, Oceano Identificação. Mantém inicialmente nível de voo 160, voando Mari para chegada Mari. 160, voo de Mari, 6200. Autorizado, Pátio Índia até o ponto de espera da 10, a torre 1895, ajuste 1014. Pátio Índia, 1895, 1014, na ajuste, na 260. 4.000 com 1014. Jet Quebec Kilo Controle. Tem condições de voar visual na proa 020 por meia dúzia de milhas? Voa visual proa 20, meia dúzia de milhas, nesse setor vai ter a ascensão autorizada para 105. Salvador, bom dia, é o Condor 20, sair da PUCA, transição Caju, cruzando 2.800 pés. Condor 20, boa tarde, contato radar na decolagem, voo 1390, perfil PUCA, Jamo, Aracaju. Vindo 1390, PUCA, Jamo, Aracaju, Condor 20. Aqui do controle. Voo visual proa 30, proa 030, condições visuais, Jéssica Daquilo. 14-9. Decolagem 0-0, 35-3-67. Direto Jamo. Vamos direto Jamo, Condor 20. Boa direita, no perfil da Dael Leida, pode sair do voo direto por seguro. 5565 transponder, controle opera 199.8. Voo 1777 autorizado, por seguro, controla a rota do plano, 340, decoda 10 com curva direita. Dael Leida, direto por seguro, 5565198. Correto, portão 5, chame quando for posicionar. chamada, obrigado. A gente vai se manter a proa 30030 por meia dúzia de milhas. Positivo. Salve a grama, the 23 for this apple. Perfect. 238, taxi approved in April, India, to the road point, runway 10, they are call tower 351-18.95, entry need 1014. Aero, vai ali aí manter, aeronave que decolou anteriormente, foi um ATR da Trip, também dando perfil da PUCA, só mais um instante e a liberação da colagem. Ali manter 10, zona 260. 8.95. Frequency and Canadian 014. Reduzindo 210, 5220. Chanel 6200, redução 230 nós, prosseguindo com o número 3 na aproximação. Controle de trip 5220 da trip, prossiga. 5 grauzinha esquerda, proa 060, visitar uma formação à frente. Quantas milhas? Aproximadamente 5 milhas à frente. Sim, está livre desvio. Após desvio, retorne à proa 065. Informo que tem tráfego de pequeno porte, posição de 10 horas, 11 milhas, rumo norte, passando 4 mil para 1,05. Ciente, o trip 5220, porém ainda não observado no GPS. Azul 40822, livre final ILS X-ray, reporte estabilizado. Ajuste 1014. Livre final do X-ray da 10, reportará 1014, reporte 0. Agora o 260 vai decolar mantendo a proa até os 50.050, 120 graus, 14 nós. Inicia, mantém a proa até cruzar o 050, vou na 260. Do presente, direto Aracaju. Direto Aracaju, restrito 060.